amor, quero te encontrar, meu bem. Coisinha linda, maravilhosa, quero uma noite de amor com você. Coisinha linda, maravilhosa, quero uma noite de amor com você. Eu não vou aguentar essa forte solidão. Por favor, me dê uma chance, eu quero o seu coração. Eu não vou aguentar essa forte solidão. Por favor, me dê uma chance, quero o seu coração. Me deu uma chance.